talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, sejam muito bem-vindos. Alô, você! Estamos chegando mais uma vez com a graça de Deus. O Negrão Edgar de Souza chega. É mais um Central da Biografia. É mais um encontro de amigos. Que legal que você já está aí do outro lado do rádio, por esse Brasilzão de meu Deus. Olha, meus amigos e minhas amigas do rádio Central da Biografia, destacando a história, destacando as músicas de grandes nomes da nossa música. E hoje a gente destaca para você Roberta Miranda, esta grande fera, esta voz bonita, uma das grandes vozes femininas da nossa música popular brasileira. A gente começa destacando que Roberta Miranda é nascida na Paraíba, viu gente? Seus pais tinham 3 filhos homens e queriam uma menina. Depois de 17 anos, nasceu Maria Miranda. Quando completou 8 anos, a família foi tentar a sorte em São Paulo. Seus irmãos se tornaram professores e ela, concluído o curso colegial. Ela pegava o violão, matava as aulas no cursinho. Ela queria ser cantora. Apanhou, foi quase internada, pois eles sonhavam que a única filha fosse professora, olha só. Naquele tempo, violão, música e vida noturna não eram o ideal de uma família como a dela, que migrou para a cidade mais rica do país. Acontece que Roberta Miranda tinha um sonho. Ela tinha uma determinação. Roberta Miranda, com aquela voz sensacional, queria cantar e encantar. Cantar e encantar com músicas como Faz Amor Comigo, Atração Fatal e Um Dia de Domingo. Central da Biografia é com Roberta Miranda. Apresentação Edgar de Souza. Fez revolução em mim, e por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém assim. Feito água cristalina, rio procurando mar, o desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa maldade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. O teu jeito apaixonado, os teus olhos cor de mel, o perfume do pecado que me faz sonhar chegar até o céu. Teu abraço é meu sossego, o teu corpo é meu calor, teu carinho é meu chamego, a felicidade tem o teu sabor. Faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Música. essa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração, do meu coração. Central da Biografia. Vamos dançar um forró, gente, principalmente com esse povo nordestino maravilhoso. Ai, amor, eu tô com medo dessa solidão. Tá demorando pra passar esse desejo que machuca o meu coração. Ai, amor, eu tô aqui pedindo o seu perdão. Eu não sabia que doía desse jeito nosso amor, nossa paixão. Foi aí que eu me machuquei. Meu amor, eu sofri e chorei. Dei amor pra quem não amei. Meu castigo eu já paguei. Só Deus sabe o que passei num momento de solidão. Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração. Tô querendo tudo em mim te sentir bem animal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Tô querendo tudo em mim te sentir bem animal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Foi aí que eu me machuquei. Meu amor, eu sofri e chorei. Dei amor pra quem não amei. Meu castigo eu já paguei. Só Deus sabe o que passei num momento de solidão. Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração. Tô querendo tudo em mim te sentir bem animal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Tô querendo tudo em mim te sentir bem animal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, é atração fatal. Central da Biografia. Preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar. Mesmo o ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. eu preciso te falar. Encontrar de qualquer jeito pra sentar e conversar. Depois andar de contra o vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Deixa falar a voz do coração. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixa falar. Apresentação, Edgar de Souza. De volta, meus amigos e minhas amigas do rádio, é o Central da Biografia, hoje destacando Roberta Miranda. Mas, meus amigos, antes da gente vir com mais histórias magníficas desta cantora sensacional, a gente agradece você na tua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, sempre prestigiando o Central da Biografia, prestigiando o nosso trabalho. Isso para mim é muito sagrado, viu, gente? Muito obrigado também a vocês que nos procuram no Facebook. Pesquisam por ali pelo Edgar de Souza, me encontram e aí vocês passam as ideias de qual Central da Biografia você gostaria de ouvir. Então isso é muito legal. Mas olha, Roberta Miranda queria ser artista, ela queria ser compositora, ela queria ser cantora de qualquer jeito. Para isso, ela trabalhou arduamente por 14 anos em bares e casas noturnas e se tornou então a magnífica, espetacular Roberta Miranda. Fala de Roberta Miranda, tem que ter música. Vá com Deus! Amanhã são tantas coisas. Roberta Miranda é o destaque do Central da Biografia de hoje. Central da Biografia. Amor ainda está aqui. ser um só. Você nada entendia, que tudo te esperava nas horas mais sublimes do meu eu. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Vá com Deus. Você está ouvindo Central da Biografia. Prendeste numa redoma por toda a vida, me roubaste a juventude, a liberdade, e calava pra não perder-te, eu te queria. Até o dia que despertei, não te quis mais. Quando eu cheguei pra você, não sentia nada. Te falava desde o princípio até o final. Me deixavas por muito tempo sozinha em casa, que eu era um bem que só te fazia mal. Amanhã vou pensar numa nova vida, amanhã serei outra vez o que um dia fui. Preciso encontrar um jeito, uma saída. Amanhã vou ser livre, ser feliz. Amanhã vou pensar numa nova vida, fazer tudo aquilo que sempre quis. Sozinha, sem mim, você estará perdida. Te juro, mesmo sozinha, serei feliz. Tratarei de recuperar o que havia perdido. Viverei como se a vida fosse acabar. Ainda é tempo voltar pra mim, pois eu te quero. Sinto muito, mas não vou voltar. Amanhã irei pensar numa nova vida. Amanhã serei outra vez o que um dia fui. Preciso encontrar um jeito, uma saída. Amanhã vou ser livre, ser feliz. Amanhã vou pensar numa nova vida, fazer tudo aquilo que sempre quis. Sozinha, sem mim, você estará perdida. Te juro, mesmo sozinha, serei feliz. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentir. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento e este medo de perder você que amo me faz tão fria e indiferente às situações. Vou confessar, renunciei, você de tanto louco amor, mesmo morrendo, sufoquei a minha dor num quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor, apostadores da nossa grande dor. Metade amigo que aplaude nos devora. Só mesmo o amor de corpo e alma pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor, mesmo morrendo, sufoquei a minha dor num quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho pra me mostrar que não sou nada sem você. Apresentação Edgar de Souza. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas do Rádio Central da Biografia. Mais uma vez o Edgar de Souza. Estamos chegando mais uma vez para mais uma etapa do Central da Biografia. Roberta Miranda lança-se como cantora. Sai o primeiro disco intitulado Roberta Miranda. Em pouquíssimo tempo, as canções Meu Dengo, Chuva de Amor e São Tantas Coisas se torna um enorme sucesso. Resultado, mais de 800 mil cópias vendidas. Disco de ouro, disco de platina também. O segundo Roberta Miranda e o estouro Vá Com Deus, Esperança e Rei dos Reis resultam em quase 1 milhão de cópias vendidas. Roberta Miranda, carismática, conquista definitivamente o público, além de se tornar uma das compositoras mais requisitadas do Brasil. Shows em São Paulo, capital, interior, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, no Pará, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, em todos os lugares do Brasil e também no Maranhão. Roberta Miranda se faz presente. A boa música se faz presente. Meu Dengo, A Mulher em Mim, no Central da Biografia com Roberta Miranda. Você está ouvindo Central da Biografia. Bole remexe, quer mais. É o sangue que salta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, ai, ai, ai, ai. Tu me faz, ui, ui, ui, bem mais. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ai, ai, ai, ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos misturar polca e baião pra ver. Cantar, brincar, amar, amar, amar. O que entra por dentro e não sai, o que bole e mexe mais. É o sangue que salta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, ai, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, denguinho, vem. Vem cá, meu tengo. Você está ouvindo, Central da Biografia. Os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar e assim sem esperar a mulher em mim. Vai então pedir, fala de amor. Você, quando o mundo for demais, a lua fria e o sol fugaz, se quiser se esconder, eu escondo você. E a mulher em mim vai então pedir, fala. você e a mulher em mim precisa de um homem e é você. Que a mulher em mim precisa de um homem e é você. Central da Biografia. Ok, meus amigos, é o Central da Biografia com Roberta Miranda que chega ao final da primeira meia hora. Daqui a pouco a gente volta com a segunda meia hora deste Central da Biografia especial. Um minutinho. A gente volta. Apresentação Edgar de Souza. A popularidade de Roberta Miranda rende o título de Rainha da Canção Sertaneja. Em seu novo, Roberta Miranda canta com o coração, mantendo a emoção à flor da pele, ao demonstrar maturidade de grande intérprete que realmente é, né? Show no IMB, dirigido por Ronaldo Boscoli, grande banda, grandes músicos, grande público, um grande evento. Roberta Miranda é assim. Seu amor ainda é tudo. Tinha que acontecer. Cabecinha no ombro. Roberta Miranda, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Muito prazer em revê-la. Você está bonita. Quanto elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem e disco seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer. Perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. A minha cara, mudei minha cara. Por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu.

te amo tão mais. Ah, eu quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, ah, eu amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Central da Biografia. Ah, quando eu pude perceber, não sabia caminhar a minha própria casa. Ah, eu preciso te falar que acabas de roubar a minha alma. Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você. Às vezes até duvido. É louco este querer. Me faz voltar ao tempo. Não posso me perder. Devolva os meus momentos, devolva o que fui, pois hoje sou você. A quem eu pertenci, se regressasse não iria me reconhecer. Que vida que eu vivi, se hoje vivo a sua vida. Cadê os meus sentidos? Tá tudo com você. Às vezes até duvido. É louco este querer. Me faz voltar ao tempo. Não posso me perder. Devolva o que fui, pois hoje sou você. A quem eu pertenci, se regressasse não iria me reconhecer. Que vida que eu vivi, se hoje vivo a sua vida até enlouquecer. Pra quem até minha voz você a fez calar. Se alguém me procurar, não vai me achar, pois hoje estou acorrentada e não sou nada sem você. Apresentação Edgar de Souza. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Central da Biografia. Eu confesso que eu adorei o Central da Biografia de hoje, viu, gente? Foi muito bom mesmo. Mas olha, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito agradável. Deus lhe pague, viu, por você estar com a gente. A gente volta no próximo Central da Biografia. Eu deixo um grande beijo no seu coração e a gente se encontra no próximo. Tchau, gente. Você ouviu? Central da Biografia.